11h08 e eu estou na linha neste momento com o Júlio César Ramírez, ele que é gerente da Copel aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Júlio. Bom dia, Guilherme. Prazer falar com você, ainda mais a respeito de investimentos aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu preparando também sua rede elétrica para o advento da Copa do Mundo em 2014? Positivo, é isso mesmo. A Copel também está envolvida aí em melhorar a sua rede, melhorar a sua forma de atendimento, enfim, fazendo melhorias nas subestações, nas redes, na área central, no corredor dos hotéis, no Parque Nacional, enfim, tudo isso visando chegar lá em junho de 2014 prontos para a Copa do Mundo, para poder atender bem os turistas e os moradores da nossa cidade. E a gente tem observado que a rede hoteleira ela tem sofrido um incremento, tem recebido um incremento aqui em Foz do Iguaçu, principalmente quanto a ampliações de hotéis e também construções de novos empreendimentos. Sendo a Avenida das Cataratas o principal eixo turístico da cidade, principal eixo hoteleiro, esta região da Avenida das Cataratas, Aeroporto, Parque Nacional, está recebendo uma atenção especial por parte da Copel? Positivo, nós estamos investindo aí cerca de 3 milhões de reais de melhorias na subestação aeroporto, o qual está sendo modernizado para atender melhor esse corredor de hotéis, bem como a implantação de um segundo transformador na nossa subestação portal, um custo aí de 1,5 milhão de reais, mais ou menos, que também visa dobrar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade do fornecimento. Essas duas obras aí, elas visam atender esse corredor, tanto como a área central. Em relação ao Parque Nacional, em janeiro agora deve ser inaugurado a nova rede subterrânea, que já foi concluída, e em janeiro deve ser retirado os postes que estão lá. Existe lá um investimento grande também por parte do grupo Oriente Express, que é do Hotel das Cataratas, em parceria com a Copel, onde a Copel também tem uma participação nos custos de cerca de 1,5 milhão de reais, que possibilitou a construção da rede subterrânea, e isso também dá maior confiabilidade e também auxilia na questão ambiental, né, porque deixa de existir a rede lá de fora, passa a não ter mais contato com as árvores. Quais são os principais impedimentos atualmente com relação a essa questão da rede subterrânea? É ainda o custo, que é muito elevado, para estender a rede subterrânea a outros pontos também dos municípios paranaenses? O que impede, de fato, é o custo, né? A rede subterrânea ainda é bastante caro, ainda está longe da possibilidade das prefeituras arcar com o custo, né, para substituir essa rede convencional aérea por uma rede subterrânea. Então, o que dificulta é isso. Aqui na nossa cidade nós temos alguns condomínios que têm rede subterrânea, temos a Avenida Brasil que tem a rede subterrânea e agora o Parque Nacional. E são muito poucas as cidades que detêm e utilizam dessa tecnologia, né, exatamente em função do custo. É mais fácil, inclusive, implantar a rede subterrânea em locais novos que estão sendo construídos do que naqueles onde já existe uma ocupação e daí é necessário quebrar calçadas, ruas, enfim, esse é um dos problemas também? Também contribui, né? Também contribui. É claro que é mais fácil fazer em locais onde ainda não tem a rede, que também é muito poucos os locais onde nós não temos rede, né? Então, se tiver que colocar a rede subterrânea, vai ter que ser nesses locais onde já tem rede, onde são atendidas. Mas, de novo, isso não depende única e exclusivamente da Copel. É parceria entre Copel, governo municipal, porque o custo acaba sendo entre o governo municipal e a Copel. E esse custo é muito alto. Já tivemos várias prefeituras que tiveram interesse e solicitaram o orçamento para a Copel. E aí esse orçamento, esse valor é que tem impedido de fazer com que a rede subterrânea seja ampliada. Pode ser que no futuro próximo isso venha a acontecer, mas atualmente ainda são escassos os investimentos em rede subterrânea. Nós veiculamos agora há pouco aqui na CBN Foz o lançamento de um projeto ontem chamado de Rede 399, um objetivo do governo do estado de levar a internet banda larga a todos os municípios paranaenses, citando inclusive que a Copel é uma empresa que já conta com rede de fibra ótica em todos os municípios aqui do estado do Paraná. Em Foz do Iguaçu, como é que está o plano, inclusive, da Copel oferecer comercialmente aos usuários residenciais aqui em Foz do Iguaçu a questão da internet banda larga? Como é que está esta situação hoje em dia? Bem, a comercialização do sinal via internet ainda está em fase de conclusão. Existe na Copel esse programa, são poucos os municípios que têm. A nossa cidade está sendo contemplada. Por enquanto, só a região sul que será contemplada, da Avenida República Argentina para o lado do Porto Meira. Então, toda a região da República Argentina para baixo, ou seja, a região sul, a Copel já concluiu a colocação dos cabos para atendimento de redes de internet. A comercialização é que ainda não se deu início, porque a Copel está em fase final de negociação sobre manutenção iniciar a comercialização. Nós não temos uma data precisa para iniciar a comercialização, mas eu acredito que deva acontecer isso dentro do primeiro trimestre de 2014. Então, a Copel lá, quando iniciar a comercialização, ela deverá fazer uma veiculação sobre os canais de atendimento. Hoje nós já temos o site Copel, www.copel.com, onde tem o site da Copel Telecomunicações, onde pode ser tirado maiores informações. Mas a comercialização especificamente ainda não está aberta. Ela deve iniciar, sim, em meados do primeiro trimestre de 2014, e é para essa região aí que eu falei, da região sul da cidade, com atendimento inicial de 20 mega para os usuários residenciais. E com certeza será aí mais uma opção no mercado, enfim, democratizando o acesso a essa questão da internet também aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Júlio César Ramírez, gerente da Copel em Foz, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Disponha sempre, Guilherme. Um abraço aos ouvintes da Rádio CBN.